104, decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. Rio 5972, pronto para a cópia. Afirmativo. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 400, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Eudes. Decolada 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 3, coteja. Colapso escuta. Caramba, Whisky 50, decola, Ael, Leda, Eudes, curva à direita após decolar, controle 120.8, aciona 50 no 3, aponta para o pushback atrás. Cotejamento correto, autorizado pushback somente, já para o táxi. Terra Quilo Índia, identifique chegada mar e desça ao 050. A seu critério. Bravo, autorizado o reboque, reporte ao término. Mesmo Bravo, não reportará o término. Suba restrito ao 350. 350 restrito, voo 1604. autonomia? 102 a bordo, altímetro 1021, no táxi via Índia Alfa, é parte pronto, ponto de espera. Gente, aguarde o 6224. Quatro autorizado, chama para o táxi. Autorizado, para o táxi. 5972, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós. Muito boa noite, 75716, cruzando 200 por esse Pavog. 5716, identifique chegada Mari, desça o 050. Identificando chegada Mari, 050 a 0776. Paulo Salvador, boa noite, total 9908 para Copérnico. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 7, coteja. Autorizado para Guarulhos, 320, via Apesulu 16, saída da El, Leda, Bridge, 1208, o controle 5017, o transponder total 9908. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará o total. Salvador, Rio 5972, passou 2000, nada El. Rio 5972, contato radar, suba ao 400, saída da El. Na presente, foi pro Odiudes. Correto, Eudes, subindo para o 400, Rio 5972. 3600, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Chegada Mari, 050, 3600. Aquilo ainda pode prosseguir para 2000. Serra Aquilo Índia, 2000 pés, 1021, livre LS X-Ray. Gol 604, chame Recife, 12685. Recife, boa noite, obrigado. 224 Fox, e o seu B103-103, alternativa Recife, autonomia 2 horas. Charlie Hotel, Salvador, prossiga. A bordo, altímetro no 021, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 86, bom voo. Bem, autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 18 e meia, o chinelo 6241, boa noite. Torre Gol 9074. Prossiga. Possível autorização Guarulhos 400. Saída prevista da Euleda Bridge, guarde cópia. Euleda Bridge, guardará, voo 9074. Salvador, boa noite, o CNR 6224, espera da 1 no 0, pronto. 6224, linha decola da 1 no 0, vento 1 no 20 graus, com 7 nós. A linha decola da 1 no 0, CNR 6224. Salvador, boa noite, papapapá, Serra Quilo Índia, FUI LS, já de volta. Boa noite, Serra Quilo Índia, reporte externo. 972, chame Recife, 1251, um, alterno 3325, tenha uma boa noite. Centro Recife, 1251, um, alternando 1-3325, boa noite, viu, 5972. Show, Serra Quilo Índia, reporte no externo. Certo, portal. Webjet 5716, desça 2000 pés, 1021, livre LS X-Ray. Desça 2000, livre LS X-Ray. 3600, desça para 3000 pés com 1021. 3000 pés, 1021, para 3600. Decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle agora 120, decimal 8, chinelo 6224, boa noite, bom trabalho. Vamos 074, pronto para a cópia. Liga 074. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decolado 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5021 no cotejo. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama o chinelo 6224. Rotango, acione 0241. Shackle India, Shackle Train, livre pouso na 17, vento 120 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 021. Gente, baixado travado já na final da 17. Shackle India. Bravo Alfa Tango, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Tem condição de voar Conte na presente? 110 para de Conte, vigilância. Kilo India, solo ao 50, informa o pátio. Gente, livre táxi, pátio 5, autorizado backtrack. Autoridade já para o táxi. Para o táxi, total. Frequência livre a estacionar. Web 5716, livre LS, chame torre no 93, Malbeia. Livre LS, chama torre 108, 6, 5716. Tá 3600, 2000 pés, livre LS, em forma estabilizado full. Descendo para 2000 pés, né, portagem estabilizada no LS, tá 3600. 120 graus com 8 nós, altímetro no 021. Ciente, trem baixado, travado, na final configurado, 1796. B2 agora alto e claro, 370, China 6224, chame Recife, 2085. Sim, a gente vai chamar Recife agora, 2085, China 6224, boa noite. Rita Charlie Hotel, desce para 1.500 pés, reporte na rotatória, visual com 17. 1.500, Amarelo, rotatória, o Rita Charlie Hotel. Altímetro no 021, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no Leita Simão 6. Índia Alfa, 18.6 no ponto de espera, total 9908. Utilizado no ILS, da 3600. 3600, chame 12 no Leita Simão 6, 12. 7612 e a Bonanista está 3600. Meia, solo 57, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, a Jet 5716. Salvador, boa noite, Altan 3600, estabilizado, baixado, travado. Boa noite, Altan 3600, livre pouso na 10, vento 1110 graus com 7 nós, altímetro 1021. Gente, livre pouso na 10, 1021, Altan 3600. Salvador, voo 1074 para Pushdeck, acionamento, posição 2. Autorizado, chama para o táxi. Pushdeck, chama na táxi, voo 1074. Boa noite, total 9908, ali mantém 10. Ali mantém 10, total 9908. Solo 00, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette pro 9, tá 3600. Linha decola da 10, vento 120 graus, com 8 nós. A linha decola do total 908. Como foi essa vista, Victor Charlie Hotel? Victor Charlie Hotel, torre, ano noite, principal meia dúzia. Na 3 milhas, Vitor Charlie Hotel. Ok, chamarei o sinal de 3 milhas, o sinal no certo, Vitor Charlie Hotel. Decolado 02, controle 120.8, bom voo. 1208,